Então, o nosso tema dessa tarde é tribulações da existência. Então, a gente pensa, né? Todos nós gostamos de uma vida boa, uma vida fácil, uma vida tranquila. Mas todos nós não temos uma vida tão boa quanto gostaríamos ou tão fácil quanto gostaríamos. Gostaríamos em termos também, né? Mas por quê? Que temos tantas dificuldades na nossa vida, tantas tribulações durante essa existência. O Espiritismo nos conta que algumas dessas tribulações, elas têm origem anterior a essa existência. Então a gente está aqui para tentar, vamos dizer assim, redefinir, para consertar, para aprender com aquela dificuldade a superar aquilo. E se a gente for pensar no tempo de uma vida, que é um tempo curto, esse sofrimento acaba sendo também curto, temporário. Por isso que se fala tanto em fé, né? Que a fé no futuro nos dá ânimo para a gente conseguir passar por todas essas dificuldades. É o que nos dá o suporte, né? A visão mais além do que essa única existência. Porque senão a gente desistiria, ou a gente não teria força para encarar, ou simplesmente a gente sentaria e reclamaria de que somos infelizes por culpa de um destino. Mas, olhando sobre uma outra ótica, que de repente também essas tribulações não são dessa origem mais anterior, antiga, de outra existência, mas são causadas nessa. Já foi falado em outra oportunidade que grande parte dos nossos sofrimentos da nossa vida são causados dentro da própria existência. É o nosso plantio e a nossa colheita que nos dá esse retorno. Só que a gente, às vezes, não acredita muito nisso. A gente, por uma maneira de nos protegermos e também de não fazermos o que a gente precisa fazer, a gente acaba colocando a responsabilidade, a culpa, sempre externa, sempre em outra pessoa, sempre em algum acontecimento, achando que Deus não prestou atenção em nós naquele momento e nos deixou à deriva. Mas somos nós que vamos fazendo a cada instante, vamos semeando a cada instante que a gente tem a oportunidade. E o que que a gente está fazendo, né? A gente sempre acha que está certo. É difícil a gente chegar a um ponto e dizer assim, eu estou errado. A gente se autoprotege. Então a gente está sempre achando que aquilo que a gente está fazendo está certo. A gente até justifica, consegue até embasar as nossas atitudes, os nossos conceitos, que são assim. Mas se as consequências, se os resultados não são aqueles que a gente espera, que a gente gostaria, significa que a nossa semente ali, ela não está sendo de boa qualidade, ou não está sendo plantada aonde deve. Então a gente tem que fazer diferente, a gente tem que aprender a raciocinar, a utilizar esses mecanismos que a gente tem para perceber isso. E são coisas bem simples, às vezes, do nosso dia a dia. São coisas que, quando a gente se propõe a, de repente, a fazer, a gente percebe, porque as coisas, elas saltam aos olhos para a gente. No momento que a gente se determina, eu quero hoje fazer tal coisa, hoje eu quero ter mais paciência, né, com todos aqueles que se aproximam de mim, vai ter uma situação em que a gente vai ter essa oportunidade, que a gente vai quase perder a paciência, mas a gente vai lembrar, eu pedi para que isso acontecesse, essa oportunidade, e ela está acontecendo, então como é que eu vou reagir? Ou eu só vou reagir? Eu tenho a oportunidade de agir perante a isso. Então, essa novidade que a gente tem que implantar na nossa vida A gente tem que só perceber aonde estão acontecendo as coisas e aonde eu posso inserir o meu trabalho, a minha atitude, a minha vontade. E a gente vai ver que é em tudo. Em tudo, a gente tem o papel principal. Somos nós que determinamos as coisas que acontecem. Ainda ontem, conversando com uma pessoa, ela colocou uma situação comum de que as coisas não estão dando certo, que colocaram para ela de algumas situações, vamos dizer, espirituais que estão afetando ela. E aí a gente conversa, coloca, pergunta, né? Porque não adianta só jogar a informação ou a opinião. Cada um de nós tem que despertar, né? É, realmente, as coisas acontecem por isso. Então, fazer perceber que as coisas externas acontecem, mas o que determina que elas aconteçam somos nós. A gente está sempre cercado dos bons e dos maus, mas a nossa determinação, a nossa, vamos dizer, a nossa direção que a gente vai tomar, somos nós que determinamos. Se eu tenho dois amigos, um me fala uma coisa e o outro outra, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu quero, não o que um deles quer. E aqui, quando eu faço o que eu quero, e que pende para um lado, o outro se afasta. Porque não existe sintonia. Isso de forma encarnada e de forma desencarnada. Então nós estamos sempre na direção do rumo da nossa vida. E essas tribulações que vão acontecendo, elas acontecem para a gente ter uma atitude sobre elas. Seja lá o que for, por pior que seja, é um aprendizado. E a gente tem que tirar um aprendizado disso. Nós precisamos aprender alguma coisa com esse sofrimento que nos causa, para que a gente, nessa percepção, possa então ter um rumo diferente. E uma grande vantagem, né, que a gente pode perceber, isso é com todo mundo, não é só comigo. De repente eu olho o exemplo dos outros e digo, ah, que vida boa que o fulano tem, que eu gostaria de ser que nem ele, né? Eu estou aqui me ferrando e ele está numa boa. Todo mundo tem o seu pedaço de aprendizado e de sofrimento. Então não nos cabe, às vezes, fazer essa comparação. Nos cabe, sim, aproveitar essa oportunidade e aprender a replantar, para que ali na frente a gente possa, então, colher um momento melhor, uma situação melhor, né? Assim como a gente fala sempre é normal, né, falar das coisas negativas que acontecem, os problemas, as dificuldades, mas é as coisas boas que acontecem para nós também. Também foram plantios que a gente fez. Não é de graça que a gente está num momento bom da vida, ou que está desfrutando de uma oportunidade, de uma situação que é mais feliz. Também foi um plantio. Então que a gente possa repetir também as coisas boas, as coisas certas, para fazer com que elas frutifiquem de novo, né? Aprender a cada exemplo, a cada observação que a gente tem. Observar os exemplos, aprender com eles e repetir os bons. Corrigir os errados. Esse é o mecanismo da vida. Um eterno círculo, né, de energia que vai nos manifestando, vai nos empurrando sempre nessa direção. Que a gente possa, então, ter essa visão mais profunda do nosso futuro, da nossa existência, para que a gente possa, através dessa visão, então, ter mais tranquilidade para encarar todos esses desafios que surgem na nossa vida.